358, boa noite. Passou uma identificação, uma pena 350, vigilante. Chega agora para a questão 125, decimal 45. 6-4-5, go. Senior to make it to position Sunday. Position Vanu on frequency 128 decimal 45 Econable 125 decimal 157. 4, boa noite. Assume identificação, Matanha 350, vigilância. Informe número MAC e código Telcom. 3322. Agora é 128, decimal 45. Bom dia. Speedbird 248, ok. Argentina 1133. Argentina 1133. Call now frequency. Call now Brazil Center 122.25. Efetuar uma ponte com o voo 1706, voo 1706, e pedir ao mesmo para chamar agora em 125, decimal 15. Argentina 1140, good morning. Cross Ida 7350, radio surveillance. 3522. Chama agora frequência 125, decimal 45. ILS. Chama agora para 125, decimal 45.